0 graus, 1 0. 0 Daniel, decolar, zona 0 azul, 4-3-4. Salvador 2-0-8, bom dia, com 2-6-4. Vivo? 900 pés na PUCA. Azul 4-2-3-4, contato radar na decolagem, suba via, sai da PUCA para nível 350. Via PUCA 350, azul 4-2-3-4. Zuka 234. Prossiga. Pode voar direto PUCA para desviar de informação? Autorizado voar PUCA para desvio. Golf, prossiga. Sobrevoa agora, vai ser mata escura. 500 pés. Transfere controle, mantém sua escura. Confirma, prossegui, se afastando? Vai se afastar, já temos. Proa Whisky, o sobrevoa é mata escura, próximo da 234. Fiat, eu tava no meu Golf, você chama controle 120-8. Chama controle, eu tava no meu Golf. 10 que negou 10-117. 4-1-0-1-7, via, luta 4753. Papá Romeu, eu tava no meu Golf. Papá Romeu, Golf, prossiga. Tá passando o cabe, O sobrevoo vai ser Mata Escura a 500 pés, na sua escuta. Tente, informe iniciando sobre o voo, ainda sem contato radar. A início de sobrevoo, dá um negócio. Então, meu Golfo está mantendo 500 pés? Afirmo, senhorita. Evocado 0155. Tente, informe quando o visual com tráfego na posição de 12 horas do Mike Vitor Alfa Robson 44, aparentemente mantendo 700 pés. Ok, informará visual do Hotel Romeu Golf. Mike Vitor Alfa, reporte quando o visual com tráfego do Hotel Romeu Golf, Robson 44, mantendo 500 pés, prosseguindo para o mesmo local de sobrevoo. Isso mesmo, informará visual, Mike Vitor Alfa. Já está visual com o Mike Vidal. Controle ciente. Controle Zan 4753, pode voar na Fora de Duna? Negativo, mantenha a chegada, Zan 4753. Chegada. Azul 4234, chame Recife, frequência 125.45, alterno 26.85. Confirma a primária, senhorita. Azul 4234, primária 125.45. 2545-2685, azul 4234, bom dia. Bom dia. Azul 4981, na sua identificação, desça via chegada Bonfim para nível de voo 050. Via chegada Bonfim é o 050, 4981. Pode voar na Fora de Bonfim, 4981? Azul 4981, não autorizada a Fora de Bonfim. Na Fora de 4981, obrigado. hotel, vagou? Prossiga. Vai livrar o sobrevoo, retorna em demais. Quente. Ok, o senhorita, o hotel Mago vai fazer um sobrevoo rápido na Luiz Eduardo Magalhães após o retorno de mar. Sim, solicito que mantenha, quando possível, 500 pés o hotel Mago. Já está iniciando a descida para 500 pés o hotel Mago. Precedente do lado direito. Valeu. Com 4753, desça para 2000 pés, que é legal 908, e ele é SXRE autorizado e forma estabilizado. Formará, desça para 2000, tem 4753, pode vazuna? Mantenha a chegada, tem 4753. 4753, copiou o controle? Confirme. Tem 4753, mantenha a chegada, informe estabilizado. Confirme, 4753 é para informar estabilizado, senhorita? Afirmo, foi autorizado o ILS X-Ray da pista 1-0, informe estabilizado. Sim, se informará estabilizado, 4753. Sete cinco três, controle. Sete cinco três, controle. Prossiga, senhorita. Então, 4753, informe tráfego, posição 11:06, opção 44, mantendo 510, não interfere na sua aproximação. Adicional 12:07, outro opção 44, mantendo 510, não interfere na sua aproximação. Ok, 4753. 4753, confirme estabilizado. Então, 4753, estabilizado. Bem, chame a torre frequência 118, decimal 95. 1895. Confirma o hotel, na Golfo, avisando sobre o voo próximo do FMI, retorna pela hora da manhã e mais. Tente, eu aterro meu Golfo e reporte para o Pituaçu. Azul 4981, desça via para 2000 pés, Pinegal na 098, LS X-Ray autorizado, informe estabilizado. Via para 2000, no 098, autorizado LS X-Ray 4981. O meu Golfo passou o Pituaçu. Então, meu Golfo ciente, chame a torre frequência 118, decimal 95. Vai chamar a torre, eu tava, meu Golfo. Torre, Papá Romeu, eu tava, meu Golfo. Tá, meu Golfo, torre. Passou o Pituaçu, se aproximando do Voz da Porra, retorna em Rimar. Tá, meu Golfo está presente, autorizado para o da Rimar. Reporta o curto final. Mantenha o tráfego reportando. Vai iniciar o cruzamento, reportará na final, hotel, meu Golfo. Quatro nove oito um do controle. Escuta 4981. Informo o tráfego posição 11 horas, 5 milhas, Robson 44, mantendo 610, não interfere na sua aproximação. Ciente, grato, 4982. Golf já na final da RMA. Não, no Golf é porta solo controlada da RMA. É porta na solo controlada. Localizador pista vista, 4981. Tente, azul 4981, chame a torre frequência 198, decimal 95. 1295, 4981, obrigado, até logo mais. Torre Salvador, bom dia, azul 4981 no final. 4981, confirma o seu alcance. O 4981, tráfego pistado autorizado, pouso pista no 0, vento 160 graus e 109. Eu pouso 4981. Solo controlado. Disco superando solo, 5-1, costa de frequência. Hoje, dá presença de frequência. Bom dia. 8-1, da classe 5-1, corrigindo, solo 5-1, direita solo, 2-1, decimal 9. Direita 2-1, 9, classe 9, 8-1, bora. Salvador, o Papa Tanguinha que sobrava. Siga. O Papa Tanguinha que sobrava decolou de Serra Índia com Índia, comprou esse Serra Uísque de Alta Lima. Vai mantendo 500 pés, o código alocado é o 0167. Está com um a bordo, o Ian que sobrava. Ian que Romeu Bravo, qual transmissão está assinada? 0167? Afirmativo, senhora. Pronto transponder para 0147, aporte visual com Serra Whisky Delta Lima, captando o tráfego do Mike Victor Alpha próximo à Duna, mantendo 500 pés. Gente, bravo. A frente do Ian Romeu Bravo, está no através da estação Pirajá, Mike Victor Alpha. Controle Salvador, bom dia, 6382. O Xana 6312, acendo identificação, desça via chegada Bombed 1 para nível 050. Bombed 050, né? O Romeu Arca Marquinhos. Com quem torre? Sim, no caso, posso passar na tapa. Direcionar, chame TAC. Direcionar, chame TAC. Abandonando Mata Escura, segue com proa de Serra Índia para Índia Mãe, literal. Sente a parte visual com local de pouso. Reportará a visual mais literal. avisou com Serra Índia com Índia, Mike Peralta. Peralta, não é tráfego conhecido no setor, tem frequência livre. Livre, eu mais bom de alta. No Mike Yang, autorizado táxi, chama. Quanto espera até que você papá? Corrigindo da Oscar. Ah, chamado quanto cara não. Está na 6312, efetua desvia direita. Desvia, está retornando a pessoa de momento, só um pequeno CB, deu a cabeça de frente. Tente. Maquiagem autorizada, ingresso, pessoa no 7, é pronto, decolagem. Thank you. Eu chamo a 6312, desça via para 2000 pés, que negar 1018, LSX-Ray autorizado em forma estabilizada. Descendo via para 2000 pés, 1018, o autorizado para procedimento de LS, permanece estabilizado 6312 da Oceania. Mike Yankee, decolou 01, controle Salvador 208. 1208, controle de Salvador, acho que é Mike Yankee. Controle Salvador, o Papa Romeu Oscar da Mike Yankee. Prossiga. Decolou de Salvador, destino Manatis, autorizado para onde entra, está presente. Chame o controle, 208. Desculpa aí. Controle Salvador, Papa Romeu Oscar da Mike Yankee. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, mantenha-se em condições usuais, 1000 pés, autorizado voar direto à plataforma, reposta 2000 milhas, afastado de Salvador. Autoriza o Oscar Mike Yankee para onde está presente a proa Manati? Autorizado. Ok, vai chamar na 20ª. 7 Romeu Mike Torre. Quantas milhas vai se afastar? Milhas se afasta do campo? Gente? Tente a chamar 6312, chame a torre frequência 198, decimal 95. 1895, boa. Sou em Salvador, muito bom dia, originário 6312, está autorizado. 6312, pouso autorizado, sistema 0, vento 160 graus, 089. Autorizado o pouso 6312. Alfa Mike Yankee, na 20ª. Alfa Mike Yankee, ciente de frequência livre. Frequência livre, chama no retorno, Alfa Mike Yankee. Tem 32, sala 20, libera direita, 21, decimal 9. 219, liberando, 63, 12. táxi autorizado sempre para ingresso. Sou Bravo, prossiga. O Yankee Romeo Bravo, senhora, decolou de Serra Whisky de Alta Lima. Está com proa de Grupo Zulu. Como é que chama o nome? Punk Seco. Vai manter 500 pé aqui na linha do litoral, passando já o Parque do Açu. Está com 4 a bordo, código é o 0147, o Yankee Romeo Bravo. Gente, vai botar o Yankee Romeo Bravo, mantenha o setor até farol de Itapuã e chame a torre na frequência 1 ou 8 decimal 95 para cruzamento. Gente, Bravo.